4463, Rádio Mundial AM, 1180 kHz, Rio de Janeiro. Agora, a qualquer hora e em qualquer lugar do mundo, você pode ficar conectado à Rádio Mundial AM e ouvir milagres impactantes, testemunhos de fé e tudo o que acontece na Igreja Mundial do Poder de Deus, direto no seu celular. Baixe agora mesmo o aplicativo da Mundial AM Rio de Janeiro e ouça a rádio que toca o poder de Deus. Disponível para as plataformas Android e iOS. Voltamos a apresentar o poder sobrenatural da fé.